Ehi, De Fidelis, jazz pra minha alma. Aí, ó, cê pediu pra me voltar, né? Mas cê sabe que nem tudo na vida é do jeito que cê quiser, né? Puxei seu cabelo, te peguei de jeito. Além disso tudo, eu te fiz mulher. Mas você pensou que ia voltar mesmo, flor. Minha vida é tão louca que eu te confesso mesmo. Eu tô sem tempo pra pensar em amor, vida. Mas fica tranquila, antes de você ir embora, nós goza. Quando eu tiver indo, por favor, tranca a porta e leva o guarda-chuva que tá mó chuva lá fora. Beijo. O seu nome é desejo, o seu sobrenome é o meu desejo. Eu adoro quando cê me nega um beijo. É mais uma desculpa pra mim ter que te pegar de jeito. Vem cá, eu sei que elogio é uma das coisas que você mais gosta. Não é questão de ego, cê sabe. A pior coisa de uma mulher é saber que ela é gostosa. Ó, vai lá, mas volta, tá? Tô aqui, não demora, tá? É que ultimamente não sei o que tá acontecendo, mas tem uma par de mina em volta. Deixa eu te contar uma coisa, tava escondendo, mas acho que não é mais segredo. Sei lá, seu jeito, abraço, beijo. É melhor a gente deixar tudo desse jeito. E se bem que você é, e talvez não bote fé, não tô entender, mulher de Fidelis. Que eu preparei para você. Essa música e uma noite de prazer. Você se foi, depois voltou fazer o quê? Eu já sabia que isso ia acontecer. Fica tranquila, cê sabe que em nenhum momento eu queria te prender. Até porque isso envolve maturidade. Eu te cobrar algo que eu não posso fazer. Mas se eu me envolver, não fica brava comigo se eu ter que me afastar depois. Firmão, mas só entendo uma coisa. Eu sou pai de dois filhos e não me envolvi em nada que eu veja que é em vão. Eu tô disperso demais, andei uma cota da minha vida pra trás. Transei com umas mina que não era nada demais. Hoje tá estranha, ela quer algo demais. E sei lá, nem é que seu japa. É que me envolver agora só vai me atrasar. E jamais eu ia fazer você me esperar. Até porque seria capaz de nem voltar. E amor, cê já tá indo de novo. Queria só poder fazer cê goza de novo. Coloca na cabeça, a pior coisa a gente ama alguém na nossa vida esperando o retorno. E sei que a vida é complicada, mas a gente empurra com a barriga. Ó, vamos meter hoje e amanhã. Se cê quiser, cê nem me liga. Tá, vida, só queria esquecer isso. A gente briga sempre, toda vez sem motivo. Quero ir pedir uma coisa, que tal a gente goza todo dia bem gostoso, mas se tem compromisso. E divido, o que for meu é seu. E nem quero você no mesmo teto. Só não te dou um carro novo, mas posso te dar o melhor. Jazz pra minha alma. Olha o que eu preparei para você. Essa música e uma noite de prazer. Você se foi, depois voltou fazer o quê? Eu já sabia que isso ia acontecer.